ciclo esfero-estrutural. Arredondadas formas que fazem deslizar suavemente sobre seu corpo. Um olhar observador. O mundo em círculo, circunferências e deslizes de alongados traços trazem sentimentos sempre transformados em formas de carinho. Circulando seu universo, criando sua estrutura, o inevitável, a construção de um mundo. Desvendando seus anseios e sonhos, trazendo o perfume da flor, o objeto em que descansa, sua verdade de latente paixão.